E Eurípides tem que lhe dizer que não permitiria aquilo, que ele buscasse auxiliar de outra forma. Ele segue um tanto contrariado, mas nunca mais seria o mesmo. Então Eurípides tem toda uma vida de testemunho de amor, muitos casos que são trazidos até hoje, narrados nos documentários, nos livros. Em seu nome foram edificados muitos lares para crianças, muitas mocidades, muitos centros espíritas, muitos sanatórios, muitos hospitais psiquiátricos, como o Hospital de Sacramento, dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira e por tantos outros continuadores de sua obra. Eurípides afirma, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, sofria de um distúrbio que se poderia considerar hoje como o transtorno afetivo bipolar, a depressão bipolar, que talvez fosse uma manifestação da sua grande mediunidade. Mas mesmo com suas limitações, ele nos conseguiu trazer tantos contributos, doar sua vida a Jesus, 38 anos desencarnando tão jovem, na plenitude de suas forças, em nome dos necessitados, dos enfermos. Porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo. E ele sabia, como o pobrezinho de Assis, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Que Eurípides Barçanuf possa nos servir de exemplo, que possa nos clarear os caminhos que nos levam a Jesus, que possa envolver a todos nós na missão santificada da mediunidade, na defesa dos postulados da doutrina espírita, na educação de nossas crianças, no amparo aos enfermos e aos aflitos, levando esperança, consolo e alegria por toda parte. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe, dizendo graças a Deus.